deixar, porque com ele você pode até comprar no seu coração um lugar para morar. Eu já falei que mulher gosta mesmo é de gastar, e só assim você pode conquistar e nunca mais vai te deixar. Eu acho que carinho é tudo. É, mas eu falei pra minha namoradinha nova, ela olhou bem pra minha cara e disse assim: eu descobri que eu tenho medo de barata, roupa barata, joia barata.